Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast do Mexidão Rocks. O episódio de hoje nós vamos falar sobre os principais erros na hora da conquista. Meu nome é Patrick Murta e se eu quisesse lavar louças, eu tinha me casado com um homem. Eu sou o Thiago Mendes e eu sou o perigote das mulheres. Meu nome é Diego Mendes e suspende as fritas, o filé já chegou. Puta que pariu! Que isso? Meu nome é Ana Carla e se você, rapaz, quer conquistar a mulher pra lavar sua roupa, o salário mínimo é R$622. Eu meio que senti uma pontada, né? Principalmente por causa da minha frase de entrada. Isso aí. Mas isso tá mesmo. Valendo. Oi, gente, sou Camila Ribeiro. E desculpa, garotos, mas eu sou casada. É casada. Caralho. Eu até pensei em piscar o olhinho pra ela daqui. Oh, meu Deus. Não deu. Bom dia, gente. Meu nome é Gabriela Fernandes e a melhor arma da sedução é a cabeça. Opa! Que perigoso. Opa. É, seu namorado sabe disso? A melhor arma da sedução é a cabeça. É, tá bom. Faz sentido, né? Toda vez que eu for desse... Eu tava tentando segurar pra não falar isso. Eu vou colocar a cabeça primeiro. Tô vendo que a pessoa que vai editar esse podcast vai sofrer. Thiago, Diego, hoje o nosso podcast está muito bonito. Aconteceu algo estranho nesse podcast, estamos repletos de presenças femininas. Oh, isso é muito bom, não é? Isso é inédito, eu acho que um podcast não. Na face da Terra, mentira. Mentira. É repleto de mulheres, a não ser um podcast cheio de mulheres. Mas, além de estar repleto de mulheres, nós temos uma convidada especial. Convidada de um outro podcast, podcast do Internet Discada. Quem é, Thiago? Quem é, Andressa. Thiago? Andressa! Fala aí, Andressa! Ei, gente, tudo bom? Aquelas mó quietinhas, né? Oi. Ei, gente. Quem vê assim não viu os podcasts que você participou. Tem que conquistar a atenção primeiro, carinho, entendeu? Depois te dá liberdade. Pois é, Andressa. Seja bem-vinda. É uma honra pra gente aqui do Mexidão Rocks ter uma participação especial justamente no começo. Deixa aí o seu jabá, fala aí o podcast que você participa. Eu participo do Discada, podcast lá no internet discada.com.br. E além disso, eu escrevo também toda quarta-feira uma coluna lá de HQ, porque eu não sou nerd, eu não gosto de HQ nem um pouco, então eu escrevo sobre HQ lá, então dá uma passada lá toda quarta. Mas a gente tem conteúdo lá todo dia, então eu não vou furar o olho dos meus amigos. Passem no site todos os dias, que tem conteúdo todo dia lá. E além disso, eu tenho um blog pessoal também, que eu tô tentando levar pra frente há uns 5 meses, mas só deve ter uns 3 posts, então ignorem. E só, de momento é só, mas daqui a pouco eu vou ser rica, famosa, e vou mandar um beijo pra todos vocês. Olá do Aldo. Enfim, de onde surgiu a ideia de gravar esse podcast? Recentemente a gente fez um post no nosso blog sobre os principais motivos para o término dos relacionamentos. Foi o post mais lido de toda a nossa breve história do Mexidão Rocks. Nós tivemos mais de 35 mil views só desse artigo. E um de nossos leitores perguntou se tem um motivo para não conseguir namorar? Então, nós vamos discutir nesse podcast os principais erros na hora da conquista, os erros mais comuns, para justamente nos ajudar a não cometer mais esses erros. Aqui não tem nenhum Zé Bonitinho, aqui não tem nenhum Dr. Love, mas a gente vai falar um pouquinho das nossas experiências. Só não pode ter também Dr. Ray, né? aí é complicado. Vamos lá. E, pessoal, qual é o primeiro erro na hora da conquista? É, pra mim é o seguinte, parecer necessitado. O cara tá, tipo, parecer que tá precisando de ficar com alguém urgente. Doidinho na seca, né? Isso, o famoso na seca. Pra mim esse aí é um dos primeiros erros que a pessoa comete. Ela já começa errando antes de chegar na pessoa. Cara, eu acho que toda mulher fica com repulso desses caras que chega já querendo matar, né? Fica mesmo. Você querendo resolver o assunto, né? É, e o problema de gente assim é que geralmente vai igual cego no tiroteio, né? Vai atirando em todo mundo. Pá, pá, pá, pá. Então, assim, as pessoas percebem isso. E você fica meio... Eu não vou ficar com você. Mas essa animação toda? Não, eu não vou ficar com você, entendeu? Tipo, o cara já tá desesperado, já tá dando em cima de todo mundo porque ele tá muito necessitado. E isso repele mesmo. As cocotinhas. Tem uns que nem tipo, já nem espera você falar nada, ou então nem fala nada, já vai querendo te beijar, já vai puxando seu braço, já vai. Nossa, é um desespero. A coisa que tem é ficar puxando o cabelo. Isso é horrível. Nossa, odeio quando faz isso. Você já levou puxão de cabelo? Já. Oh. O cara já puxou seu cabelo pra querer ficar com você? Já. Não, e aquelas meninas? A gente tá falando dos caras, mas e aquelas meninas que ficam se mostrando? Que é cabelo pra um lado, é cabelo pro outro, e pega no braço, e chama atenção, e se o cara tá conversando com outra, fica pegando no rosto dele, trazendo o rosto dele pra lá, isso também é muito feio, né, não, gente? Não, é complicado isso aí também, né? A menina desesperada fica sinistro, velho. Porque... Mas aqui outro problema seria o quê? A menina demonstrar que tá toda querendo, toda necessitada, mas que o cara chega também todo desesperado, pronto, ninguém quer ninguém. Mas tem muita mulher que faz isso, né? Tipo, faz só pra ficar como gostosa da noite. Ela não quer ficar com ninguém. Ela só quer que todas as pessoas... Só quer ser desejada, é, ela, né? Quer que todas as pessoas desejem ela, entendeu? Mas ela mesma não quer ficar com ninguém, ela quer só ser a gostosona da noite. As famosas piriguetes do pedaço. É... Exatamente. Não, piriguete não, porque a piriguete pega mesmo, tá nem aí, não, faz com o doce não. Eu também vejo piriguete assim, piriguete passa o rato em todo mundo. É, porque essas aí que ficam querendo só ser desejada, tipo assim, ela acha que ela é uma obra de museu, né? Tá ali dentro da vitrine pra todo mundo ficar olhando, todo mundo querendo e ninguém pode. Isso aí não é piriguete não, isso aí é Patricinha. Meu Deus. Mas por que parecer necessitado é um erro na hora da conquista? É, as meninas têm que falar, né? Eu não gosto de mulher que fica muito em cima, não, porque eu gosto de ter um espaço. O homem tem aquele negócio de caçador. Eu acho que tem um pouco a ver com isso. Então ele quer conquistar a menina. Eu acho que o homem fica um pouco assustado quando a mulher dá muito em cima dele. Fica muito naquela marcação cerrada, tipo... Não, eu acho que depende. Se a mulher chegar com jeito, se ela tá querendo, o cara tímido e não, sabe, não faz nada, eu acho que ela tem que chegar assim, mas é igual o homem, a regra é pros dois. Tem que ter um jeitinho, né? Pra não assustar nem homem, nem mulher. É, eu acho que o problema do cara necessitado é que, bem ou mal, toda mulher gosta de ser única. Mesmo que seja só naquele momento, entendeu? E pelo menos eu penso assim, quando o cara tá necessitado, eu sei que ele não tá ficando comigo porque ele queria ficar comigo. Ele tá ficando comigo porque faz muito tempo que ele não fica com ninguém, entendeu? E isso fere um pouquinho o ego, então eu acho que interfere na hora de você ficar ou não com o cara que tá muito necessitado, assim. Pra mim, você matou, é isso mesmo. Eu nunca pensei nisso, não. Eu sempre achei que era porque o cara necessitado é sempre o mais bobão. Não. É, mas é porque a mulher se sente objeto, né? O cara não tá nem aí se, geralmente ser sentido como objeto, mas a mulher se sente, né? Nós somos damas, a gente tem que ser tratada como as divas. Como é, tal. É, isso aí. Então, aparecer necessitada, a gente concorda. Gente, se você tá numa festa, se você tá num ambiente, na escola, no colégio, no trabalho, tá interessado em alguém, pense bem, não fique dando em cima de todo mundo, não fique atirando pra todos os lados. Tome um certo cuidado, principalmente quando o interesse surge ali na hora. Mas e quando já sai do mero interesse em ficar e já começa a surgir um interesse amoroso? Você se interessa com uma colega de trabalho, uma colega de sala, começa a querer se envolver e tudo mais. Qual é um erro na hora de tentar conquistar alguém que você mais do que está afim, alguém que você está começando a se apaixonar? Declarar-se logo de cara é fatal. E o que assusta, não faça isso. O cara chega já, olha no olho da menina, fecha os olhinhos e diz: te amo. Ô Patrick, aonde que a gente viu isso acontecer, Patrick? É o Ted Mosby, né? Ted Mosby. É o Ted Mosby, cara. Mosbear não dá, gente. Não, poxa, pelo amor de brincadeira. Deus. Só explicando, pessoal. Tem uma série muito bacana, muito bacana. Chama How I Met Your Mother. E conta a história de um cara que tá contando pros seus filhos há umas 8 temporadas e nunca termina de contar, né? Como ele conheceu a mãe dos meninos. E esse Ted Mosby é o principal da série. E ele, toda mulher que ele encontra, em 2 minutos ele já lança um eu te amo. Foi mais engraçado que a Robin. Chegou no primeiro encontro, eu te amo. Como não? Ele não tá, não, ué. Não, esse negócio de declarar interesse logo de cara, às vezes funciona, mas às vezes não. E de repente as duas partes já estão com esse interesse. E quando um chega e declara, a outra pessoa amolece e puxa, eu também, pronto. Mas na maior parte das vezes, quando você já chega e, ah, que eu quero é isso e tal, você é a mulher da minha vida, eu te amo, quero ficar com você pra todo sempre, pronto. Posso saber que ela já vai falar assim, nossa, isso é louco, nem me conhece. É, não, isso aconteceu outro dia até com um amigo meu. Ele conheceu a menina lá no serviço dele e tal, gostou da menina de cara. Passou umas 2 semanas ele dando em cima dela todo dia praticamente. Eles finalmente saíram. Aí no encontro ele declarou o amor dele e pediu ela em namoro. Que é isso? Ele, que a menina olhou pra ele tipo, mas eu nem conheço você. Não, aí que tá, pra você ver a derrota que o cara sente. Antes tivesse ficado no gelo, né? Se bobear, tinha até se dado bem e... Triste é quando você declara, quando você tá apaixonado pela pessoa, aí você pega, toma coragem e tal, mas aí você acha que a pessoa tá totalmente na sua, você tem certeza absoluta, você tem certeza absoluta. Aí na hora que chega lá e declarar, não te conheço, nem tô afim de você e tal. Tipo, você coloca na sua cabeça que a pessoa também tá afim. É a famosa paixão platônica, né? Que é um problema seríssimo aí. Mas então tem um tempo, por exemplo, eu me interessei por uma pessoa, convenci ela de sair comigo, a gente foi ali na praça comer um cachorro quente. Nossa, convenci. Tipo... É porque aqui o negócio é comigo funciona desse jeito, sou eu que mando. Então, eu convenci com base nos meus argumentos, todo o meu charme, a minha piscadinha sexy. Eu convenci. Eu acho que vai ficar só nos argumentos. Nem os argumentos tá desse jeito. Mas enfim, saí com a garota. Tem um prazo pra me declarar o meu realmente amor, se tem um amor já nutrido há muito tempo? Ou depende da situação? Porque pelo que vocês falaram, o erro é fazer logo de cara. Mas como é que funciona? Oh, isso aí que você falou agora ficou parecendo garantia de produto, velho. Tem um prazo de garantia? Mas... É o prazo de validade pro romance, aí é promovido pro amor. Então, mas como é que eu percebo? Me ensinem. Ah, eu acho que a pessoa demonstra, cara. Sei lá. Tipo, de primeira, igual a menina falou, não é, tipo, ah, não é que ela não negou o namoro, ela não negou o sentimento do cara. Tudo que ela disse é tipo assim, mas eu nem te conheço direito. Como que você vai chegar pra uma pessoa que você nem conhece e falar, ah, eu te amo, frágil. Tipo, não é nem conhecer, digo assim, fisicamente, mas você não sabe nem, sei lá, o último nome da pessoa. Então, assim, é meio complicado. Eu não acho que é tempo. Eu acho que não tem, sim, um prazo, assim, determinado, não. Eu acho que isso aí, na medida que você vai conversando com a pessoa, conhecendo a pessoa, você vai sentindo se você fala isso de cara ou se você segura a onda. Normalmente as pessoas tendem a segurar a onda até mesmo com medo de se ferir, né? Eu acho que a pessoa não se apaixona. Ela não se apaixona pela pessoa mesmo, por como ela é, por como... Por dentro, né? Ela se apaixona pela beleza da pessoa. Aí a pessoa acaba se ferindo e dá no que dá. É, eu acho que esses relacionamentos que começam com declaração logo no topo, logo na hora, eles não estão tão afim da pessoa. É uma coisa mais, sei lá, é mais de carnal mesmo, uma coisa mais dos olhos. É, eu discordo que a conquista, assim, logo de imediato, a pessoa falar que ama, não dá certo. Eu concordo que assusta um pouco, sim, porém, dependendo da pessoa, eu acho que isso pode ser, a pessoa pode ser surpreendida. É, por exemplo, eu já recebi uma mensagem às 5 horas da manhã, um cara falando que me ama, e eu tô com ele até hoje, cara, vai fazer 8 anos de relacionamento. Então, eu acho que depende muito da pessoa. Eu acho que você pode surpreender. Do modo que você fala, eu acho que pode surpreender, sim, mas não nego que assusta. Mas esse desesperado ainda conseguiu se dar bem com a mensagem 5 horas da manhã? Que é isso? Bom, o desesperado diz que estava 3 anos sem ficar com ninguém, né? Até hoje eu finjo que acredito. Mas não. A gente finge que acredita, né? Você pois concorda, Thiago? Eu acho que eu concordo. Eu acho que eu concordo. Cara, o meu problema de receber uma mensagem às 5 horas da manhã nem seria sobre o conteúdo da mensagem, mas sim... Filho da puta que tava mandando uma mensagem às 5 horas da manhã, velho. Por favor, não façam isso. Eu costumo dormir nesse horário. Não, mas a gente tava com uma galera na casa de uma amiga, então ele sabia que eu ia estar acordado, entendeu? Ele que devia estar à noite pensando em mim, né? Ser foda é... Imagina que derrotado é esse cara. Cara, 5 horas da manhã, não foi na festa onde tava o pessoal... O cara ficou se remoendo a noite inteira pra chegar no início da manhã mandar uma mensagem. Poxa, gente. Aposto que ele achou, tipo assim, essa menina foi na festa, deve estar com o cara lá, eu não vou deixar ela ficar com esse cara. Vou mandar uma mensagem aqui agora pra ela pensar em mim. Aí a mensagem inteira. Mas sinceramente, se ela tivesse que ficar com outro cara nessa festa, ela já tinha ficado. Porque é passou pior, a noite é inteira legal. Lá... E ele foi mandar mensagem 5 horas da manhã. Mas aí é o que é pior, que ele ia mandar ele ia criar um sentimento de remorso nela. Ela ia olhar pro lado, pro cara. E olhar pro celular dela. Eu acho que era desespero dele mesmo, tadinho. Eu devia estar... Ele deve ter ficado a noite inteira pensando, ai, eu mando ou não mando? Eu mando ou não mando? Quem já não passou por essa situação? Ai, não. Meu Deus, eu mando ou não mando? Eu ligo ou não ligo? Ai, o que eu faço? Eu nunca passei por isso, não. Ô, dó. Mas o Thiago sempre foi um cara decidido, né? É, com certeza. Com certeza. Ele é tão decidido que até hoje não decidiu se ele vai ou se fica. Mais ou menos assim, tão não, decidido que ele é. É primeiro que eu não sou muito de conversar, né? Esse cara é bom. Tá, não tô me gabando, não. É porque eu não sei conversar com as meninas mesmo. Mas então, resumindo, gente... Demonstrar um interesse logo de cara pode assustar, mas não é regra. Mas como acontece na maioria dos casos, espera declarar-se um pouquinho depois, né, gente? Acho que a gente vai conversar bastante, mas uma coisa que, né, pra seduzir alguém, pra ficar com alguém, não existe uma regra, né? Não olhar nos olhos. No momento que você tá conversando com a pessoa, que você tá chamando a atenção da pessoa, eu acho que olhar nos olhos é de principal importância. É uma das coisas que eu julgo mais importantes na hora que eu vou conversar com alguém, é olhar direto nos olhos dela. O problema é você olhar no olho da pessoa e perceber que ela não tá afim, e você que tá ali, né, tipo, naquela situação, tipo, e agora o que que eu faço? Vou correr. Ferrou. Agora é você olhar no olho da pessoa e perceber que ela é vesga. Nossa, eu ia falar isso! Eu acho que o lance do olhar é algo assim indispensável na hora da paquera. Às vezes o cara pode não saber falar nada, como eu, não sabe o que dizer, mas dá aquele olhar 49. É 43, né? É, 43, eu mudei, eu aumentei. Que o meu olhar é mais potente que o 43, é 49. É que passou de... Então faz o 69 de uma vez. Que isso, não, opa, agora não. Isso, gente do céu. Jesus. Que gente, isso, gente. Ô Camila, esse assunto é pra outro podcast. Vai mal, desculpa aí, gente. É pra outro, pode. Foi mal, adiantei o podcast, foi mal. Camila, me bateu uma dúvida aqui. Você prefere olhar 49 ou 69? 43. E você, Gabriela Lima, prefere o 69 ou o 43? O 49. Eu prefiro olhar 120. Que isso? Eu já não conheço. É o 69 com a garrafa de 51, gente. Puta merda, parabéns. Peraí, como é que é a conta aí? E seu marido sabe disso? Claro que não, né? Como é que é a conta aí, cara? Repete aí. É o 69 com a garrafa de 51 tomando, gente. Ah, nossa, interessante. Senhora. Caralho, velho. Boa ideia. É uma boa ideia. Assustado também com a velocidade que ela fez a conta, cara. Poxa. Tudo bem. Quando convém. Mas vamos lá. Gente... Qual olhar que você gosta, Andressa? Oi? Qual olhar que você gosta? Depois 69, 120? Oi, cara. Oi. Tô doada pensando nas possibilidades. Pode falar, Andressa. Ai, gente, complicado. Eu gostei do 120. Ah, viu? Eita, papo de viés. De olhares aqui agora. Sempre que, sempre que eu for olhar pra uma menina agora, eu vou olhar pra ela com a garrafa de 51, assim, do lado do olho, assim. O problema é se enfiar o gargalo dela pro olho afora. Mas tudo bem, é, vambora. É isso que eu sou, é capaz de eu olhar mais pro 51, mas... Mas vamos lá, gente. Vamos lá que a gente já desviou demais. Foca no... A gente tá fazendo outro podcast em cima desse aqui. Mas então me diz, por que que o olhar é uma das partes mais importantes na hora da paquera? Porque você vê no que o cara tá interessado. Porque, tipo assim, por exemplo, você tá conversando com o cara e o cara tá olhando pro seu decote. Você sabe o que o cara quer, entendeu? Por mais que seja só por uma noite, entendeu? O cara não precisa demonstrar que vai só te comer e tchau. Aí é legal olhar no olho, olhar no sorriso, assim, e tal, mas nunca desce muito o olho. Porque se a maquiagem tá borrada... É, às vezes ele tá olhando alguma coisa, né? Alguma remela, assim, que você esqueceu de tirar na hora de sair de casa, não sei. Pode ser também, só que eu acho que quando a pessoa tá olhando pra qualquer outra parte do corpo que não é o rosto, você se sente automaticamente sendo julgado, então isso fica meio, sei lá. É tipo, você se sente como um açougue, né? Uma carne exposta ali. É. Olha esse bife. Aqui, só que eu acho que tem que tomar cuidado, porque tem alguns homens que às vezes olham nos olhos da gente, mas com interesse realmente é outra coisa. Então não é só porque olha no olho, quer dizer que realmente tá afim da gente como a gente é. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso também. Aí, tá vendo, Thiago? Tem que mudar sua tática. Não, é igual eu disse, não quer dizer necessário. Não é que o fato dele olhar no olho quer dizer que vocês vão casar e ter um par de gêmeos e serem felizes. Não, gêmeos não. É isso, eu queria ter gêmeos. Só que, às vezes eu acho que vai ser só naquela noite, mas não precisa mostrar que é só naquela noite, sabe? Tipo... Pode enganar a pessoa, né? É, você pode deixar ser pelo enganado. Pelo menos um pouquinho. Só um chiquinho, assim. Mas aqui, agora só pra comentar esse negócio dos olhos, tem uma questão muito importante, é o seguinte. Eu às vezes eu falar que o homem, ele evoluiu até determinado ponto, mas algumas coisas do homem continuam tão primitivas. Por exemplo, essa questão da sexualidade, eu acho que o homem é muito primitivo na questão da sexualidade. Você falou do homem que não desce muito o olho e tal, mas cara, tem mulher que usa um decote tão grande que é tipo assim, se não for pra gente olhar, é pra quê? Então acho que é difícil. Às vezes o cara tá querendo olhar no olho, não, peraí, eu quero olhar o olho, nossa, mas que decotão, cara, puta, né? Ô Thiago, mas o olho que eu tenho que olhar... Mas e o domínio próprio? Oi? Domínio próprio? É, uai. Você não consegue se controlar, não? Vai, mas... Imagina a situação, vou defender o Thiago. Imagina a situação, você tá na baladinha, ninguém tá ali pra escutar a música, porque geralmente a música é ruim, música de baladinha. Aí tá todo mundo bebendo a bebidinha, a Coca-Cola, ó o Merchan Coca-Cola, se quiser anunciar no Mexidão, tá aí. Mas aí toma Coca-Cola, a menininha encostada na parede, bebendo no canudinho. Aí olha pro cara, aí olha de cima embaixo, o cara olha de cima embaixo. Cara, tudo faz parte. A menina, eu acho que a menina vai com decote como uma arma de sedução dela. Pra atrair o olhar do cara. Então, gente... Mas tem mulher que usa um decote tão violento que até outras mulheres reparam. Se outra mulher repara no decote da mulher, por que, que o homem não vai reparar? Não, mas... Tem algumas mulheres que essa é a intenção, mano. Usar o decote já tá mais pro homem olhar mesmo. Tem umas que gostam mesmo do homem olhar pro decote, não tá nem aí. Algumas até têm vergonha deles olharem nos olhos, porque tá tão acostumada de olhar nos decotes que não estão nem aí. Não, mas eu aprovo. Como eu sou profissional de marketing, eu acredito que você deve valorizar suas qualidades. Você deve valorizar suas qualidades. Se você tem como valorizar o decote, valoriza mesmo, só não seja vulgar, mas valoriza. Eu acho que vale a pena. Você tá só valorizando aquilo que você tem de bom. Eu concordo com isso. Eu não acho decote feio, até porque eu... Não é nem porque eu gosto, mas é porque a generosidade genética me permite não sair de casa sem decote. A menos que eu use blusa de gola rolê, o que eu não uso. Só que eu acho muito feio. Tem umas piriguetes aí que usa tipo uns vestidos super colados, sabe? Que fica com aquele negócio mó duro assim nas tetas e as tetas mó assim de bojo, e enchimento e não sei o que e tal. Aí a mulher andando parece até um flamenco com problema na coluna, porque ela anda toda empinada assim, sabe? Com a teta pra fora. Eu acho que a mulher tem que ter senso. Se ela mostra, se ela tem um decote. Ela pega e usa uma saia um pouco mais longa, ou tampa mesmo a perna, usa calça, não usa barriga de fora. Gente, barriga de fora é o ó, não usa mais isso. Só se você vê alguma pessoa dessa chique que tá usando barriga de fora, não use isso, pelo amor de Deus. Aí, tipo assim, se a pessoa mostra uma parte do corpo, ela estampa outra, porque senão é piriguete, gente, pelo amor de Deus. Mas é porque existe a diferença de você ser sexual e você ser vulgar. É, isso que eu ia falar. Existem decotes que são muito sensuais, igual você falou. Realmente tem mulher que olha, porque realmente é bonita. Agora tem umas coisas que são muito vulgar, gente. Não dá, não. É, eu acho que desses vestidos colados, eu não gosto deles, porque eu acho que fica muito vulgar. Não, mas tem uns que não são nem vestidos, né? São blusas que as meninas fazem de vestido. Tipo, e é verdade, é verdade. É, acho barriga de fora depende. É no clube, pra mim é no clube. Clube praia. Ah, não sei. Ih, clube praia ou baile de fora. Só não, não é. Praia, gente, pelo amor de Deus, nem embalada não tem barriga de fora mais. De festa, barriga de fora, gente. Ah, não, aí tá. Eu tô falando de uma coisa um pouco mais casual. Eu não gosto de mulher vulgar, mulher parecida demais, essas piriguetinhas. Eu não gosto muito desse trem, não. Eu acho que é feio. Eu não gosto de mulher que usa muita pulseira. Tem que esse negócio fazendo barulho de desgraçado. Gente, eu odeio isso. Né? Algumas de vocês usam desculpa, mas eu odeio. Só que eu acho muito feio mesmo, porque geralmente quem usa esse tanto de pulseira, né? Aquelas meninas que usam aquelas argolas, você sabe que quanto maior o tamanho, maior é a vontade, né? E aquele salto e tal. E quando junta tudo, é uma. Fica parecendo o Lima Duarte naquela novela do Rock Santeiro. Ah, que é um perfeito, né? É a mulher lá, ó. Não, mas tem isso de quanto maior o tamanho da argola, maior a vontade? É, tem. Já ouvi falar disso. É mesmo? Nunca ouvi falar disso. Olha, quanto maior a argola, que o brinco de argola que a menina usa, maior é a vontade dela de liberar o negócio. Aí, Thiago, fica a dica, Patrick, ó. Boa ideia. Vamos ficar de olho nisso no próximo rolê nosso. Eu não uso brinco, eu uso alargador. Aí os meninos falam assim: olha, esse negócio da argola serve pra largador também. Que ainda é melhor, que até dá pra. Ah, então é minha vontade, então é só de 1,5 mm. Eu ia perguntar isso: e as pessoas que usam alargador, como é que funciona? É a mesma coisa? Quanto maior a vontade? Não, isso que eu tô falando aqui: a minha vontade é de 1,5 mm. Ah, mas você existe. Independente do tamanho, a vontade existe. Tô perguntando aqui, Andresa, qual que é o tamanho do seu? Meu alargador é 1,5 mm. Qual que é o tamanho do seu? Não, gente, vamos pro próximo. Então vai! Descoberta não! Então vambora. Foca no trabalho. queria saber se alguém sabe qual, assim, é, o próximo erro que pode acontecer aí nas conquistas aí, gente. É, isso serve para as pessoas que são casadas também. Alguém sabe? Alguém sabe? Eu acho que é o famoso capachão. Aquele cara que faz tudo. Capaz? É, o capachão faz tudo que a menina pede. Ou até as meninas que fazem tudo que o cara pede, tudo que o cara tem o interesse. Muda o estilo de vida, muda os gostos, só pra agradar o outro. Eu acho que é um erro violento. O cara faz tudo pra agradar, eu acho que é um erro violento. O que vocês acham? É porque existem dois níveis de pau-mandado, né? Tem aquele cara que é pau-mandado porque quer fazer de qualquer coisa pra agradar a pessoa. E tem o pau-mandado que obedece tudo que a outra pessoa manda, né? Eu acho que... É, puxar saco de qualquer pessoa pra qualquer que seja o fim, seja no trabalho, seja no amor, seja em qualquer lugar, eu acho extremamente errado. Porque a pessoa, com o tempo, ela vai se acostumando e ela vai começando a querer ficar com aquele cara, mesmo que não fique com ele, só saia pra ir no cinema, como amigo mesmo, é por interesse. Não, eu vou sair com o fulano porque... Ele vai me dar as coisas de comer, ou vai pagar pra mim o ingresso do cinema, ou vai comprar pra mim um brinco, sei lá, qualquer coisa. É ruim também isso aí, porque o cara que fica dessa forma, o cara perde a liberdade dele. Então o cara pega, eu tô afim de... Ah, sei lá, tô afim de ir pra um show de rock hoje. Vamos comigo? Ela, não, não gosto. Eu quero ir no show do Chama Chuva. Aí o cara, então beleza, então vamos. Pelo amor de Deus, um cara tipo, tá fazendo uma coisa que totalmente que ele não gosta mesmo. O cara deixa de a ideia seria o quê? Se acontecer alguma coisa dessa e não conseguir entrar no consenso, fala, não, beleza, então você vai pro seu show que eu vou pro meu, ui. Ou então a gente arrumou alguma coisa que nós dois gostamos. Neutra, né? Alguma coisa neutra, né? Eu acho que é falta de diálogo aí na tipo assim, a pessoa, eles podem combinar. Não, dessa vez a gente vai no que você tá querendo. Mas aí semana que vem tem um outro que eu tô querendo ir, que você não gosta muito. Então eu vou nesse que você não tá querendo, mas aí semana que vem a gente vai nesse que eu tô querendo. Então é uma conversa aí que você tem que ter. Se você tem gosto diferente, então você tem que entrar num contexto. Mas eu acho que pessoas com gostos tão diferentes, elas não conseguem manter um relacionamento, sabe? Eu acho. Porque é... Primeiro que não tem como. Como que você vai conhecer e sair com uma pessoa dessa? Não é igual eu. Tipo, eu sou muito machinho, entendeu? Eu gosto muito de jogar sinuca, gosto muito de ir em boteco, gosto muito de tipo, estar sempre com os meus amigos. Eu não sou muito de balada, de lugar muito cheio, mas eu gosto sempre de estar saindo. Pra, tipo, barzinho, lanchonete, coisas assim e tal, com os meninos. E eu vou... Até um tempo atrás eu tava namorando um cara que não gostava nem de sair de casa. Ele não saía de casa, não tinha amigo. Tipo, o relacionamento não passou de um mês, entendeu? É, eu acho que gente, pessoas que têm uns gostos tão divergentes assim, não tem como chegar num senso. Uma hora ou outra vai... Fica um negócio quebrado, né? Chega uma hora ou outra desgasta, porque tá com, se as pessoas estão... Se o casal tá junto, tem um confiar no outro. A partir do momento que a gente tem que confiar. Se não confia, não fica. E eu penso assim, eu gosto de uma coisa. Eu não acho que o casal tenha que ter o mesmo gosto pra poder ficar junto. Eu acho que podem sim pessoas diferentes, gostos diferentes, de estilo de vida diferente, se relacionar. Mas eu acho que um tem que respeitar o estilo do outro. Eu acho que é só isso. Entendeu? Ó, eu gosto de show de rock, eu sou músico, eu gosto de rock. Desde quando, sei lá, eu não nem lembro. Desde quando parou de dançar Backstreet Boys. Desde quando eu parei de dançar Backstreet Boys. E eu gosto de ir em show de rock mesmo. E se a pessoa não quer ir, eu vou sozinho, não tem problema. Eu chamo uns brothers meus e vou no show de boa. Ela quer ir num show de pagode, de axé, de forró, seja lá o que for. Se eu não quiser ir, pode ir, eu não prendo ninguém. Eu acho que tem que ter o respeito um pelo outro antes. Ó, você já era assim antes de me conhecer, eu já era assim antes de você me conhecer, então... Mas é aquele lance que a Andresa falou. Muito oposto, se for totalmente, totalmente diferente, aí eu acho que não cola, aí não cola. Eu acho que pode haver as diferenças, mas tem um ponto em comum. Ah, a gente é diferente nesse aspecto, mas nesse ponto nós temos em comum, esse é o nosso hobby junto, isso é o que nós gostamos de fazer junto, e isso é o que sustenta o nosso relacionamento. Aí você aprende, eu acho que com o tempo, quando a coisa é muito diferente, você aprende a gostar e até admirar as diferenças do outro. Poxa, ele gosta disso, é diferente, é tão legal, eu não gosto, mas eu acho tão legal, apreço. Eu acho que a cola de um relacionamento tá aí. Eu acho que, assim, você tem que se esforçar pra achar o que tem em comum com aquela pessoa, mas uma tem que respeitar a outra nos momentos de nos momentos em que não cola isso, nos momentos em que não tem uma coisa em comum. Eu acho que ambos deixarem de fazer uma coisa por causa da outra, eu acho que isso não é muito legal, não. Mas aí, gente, eu faço uma pergunta pra, mais pra quem, tipo, é casado e tal, ou mora junto, não sei. Vocês acham que um relacionamento tem como dar certo com a pessoa indo pra balada todo final de semana? Por exemplo, a pessoa gosta de show de rock. Não, mas tem show de rock imperdível, tem que ir. Ah, então vai. Ah, eu gosto de um pagode. Ah, mas eu não gosto, eu não vou. Então vai. Você acha que as pessoas, o pessoal que tá aí, que é casado, que tem namorado, você acha que isso dá certo? Você não acha que você acha que isso como é que fala? Dá asa cobra. Confiar, dá cobra. Ah, cara, mas eu acho que se você tá num... Acho que você tá num relacionamento, acho que qualquer coisa você tem que confiar na pessoa, entendeu? Eu, por exemplo, se eu tô com alguém que eu não confio, eu não fico muito tempo com a pessoa, porque eu mesma gosto muito de sair com os meus amigos, namorando ou não. Eu tô sempre saindo e às vezes a pessoa não quer ir comigo, mas não quer dizer que a pessoa tá indo sozinha, que eu vou, tipo, abrir a perna pra todo mundo e sair com a seta pra fora, eu não vou fazer tudo. Só não, mas assim, tipo assim, por exemplo, se você tá saindo e tal, você vai sair quase todo final de semana pra algum lugar, provavelmente... Não, todo mas mundo espera aí. Pode sair, quase sair, todo final de semana, não. Mas não foi isso que eu falei. Não. Eu falei que sim, quando acontece. Se a pessoa tá num relacionamento, ele tem que entender que ele tem que dar atenção pra pessoa que tá com ele. Ele passa o tempo todo com a pessoa que tá com ele. Agora, se de vez em quando, lá uma vez ou outra, acontece de ter um evento, de ter uma coisa que ele gosta de ir, ele vai deixar de ir porque a outra pessoa não quer ir, sendo que ele já tá o tempo todo com ela. É isso que eu falei. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Acho que isso é outra coisa. Outra coisa, uma ideia minha aqui é o seguinte. No relacionamento, quando você... tudo que você vai fazer junto com a pessoa que você tá lá, né, namorando, ficando, pegando, sei lá. Se você, tudo que você faz só com aquela pessoa, há uma hora, pela falta de espaço, até a falta da liberdade que cada um gosta de ter, começa a entrar os conflitos. A pessoa começa a brigar com a outra, e aí começa a dar problema. Agora, sempre assim, se você sempre tá com aquela pessoa, você dá atenção pra ela todos os dias, todo momento, sai sempre com ela, mas uma vez ou outra aparece alguma coisa que você quer fazer que a pessoa não queira fazer e você fazer sozinho, eu acho que até é uma coisa que pode ser o ideal pro relacionamento. Porque você vai dar um espaço pra pessoa e a pessoa, poxa, não, hoje ela me deu essa liberdade e tal, me deu essa confiança, eu vou confiar na outra também. Entendeu? Eu penso mais ou menos assim. Eu acho que é o excesso. Tudo em excesso faz mal. Você tem que ter um tempo pra você fazer o que você gosta. Beleza, tem que ter. Mas se você querer separar todos os dias pra fazer essa coisa que você gosta, aí você tá sabotando seu relacionamento. Tem que ter o tempo pra tudo. E se possível... Não, é que se você gosta de sair pra fazer uma coisa diferente, mas você faz sempre, aí com certeza também vai dar problema. Aí não cola. Então eu acho que é justamente ter esse limite. Mas eu acho que mais sério que você tá num relacionamento com uma pessoa que é completamente oposto de você... porque pelo menos você tá no relacionamento, você conhece a pessoa, você sabe que ela sempre foi daquele jeito e, por burrice ou não, você acabou se apaixonando pra ela, sei lá. Eu acho que sério mesmo é quando você, por exemplo, eu tô afim de um cara que gosta de... Não, funk é muito, muito puxado. Tô afim de um cara que gosta de sertanejo. Mas eu não gosto de sertanejo. Só que pra conquistar o cara, eu gosto de sertanejo pra caralho, sabe? Aí, às vezes o cara nem me conhece e tal, mas aí eu já começo a aparecer com CD dos caras, eu não conheço ninguém sertanejo, eu não sei. Enfim, começo, porque eu toco violão, então começo a pegar um sertanejozinho do violão, começo a pagar de sertanejeira só pra chamar a atenção do cara. Isso eu acho muito mais grave. Eu conheço uma pessoa assim, Andresa. É, ela, se ela tá num relacionamento, o cara é evangélico, ela vira evangélica. Se o cara é espírita, ela vira espírita. Se o cara gosta de sertanejo, ela é brejeira. Se o cara gosta de eletrônica, ela só gosta de rave. E a pessoa, em todo todo tempo que eu conheço ela, em todos os relacionamentos, ela muda, ela vira a outra pessoa. Não importa. E é muito estranho, cara. Se, tipo, a pessoa não tem essa personalidade, mas... Porque... Mas, gente, existe também aquela pessoa assim, que faz tudo pro relacionamento dar certo ou acontecer, né? E existe também aquela pessoa que desiste facilmente. Ah, não quer, então tchau. Sim. Eu não vou entrar nesses pormenores porque vocês estão falando mal de mim. Então, comece a falar aí. Sério? Não entendi. Não. É porque, tipo assim, não é que eu desisto fácil, entendeu? Mas eu tenho... estupim muito curto. Então, da, sei lá, a terceira vez que eu me chateio, ou eu me irrito, ou eu fico puta da vida, eu, ah, vai fuder, tchau. Sabe? Não, mas eu acho que nem é isso. Às vezes é o cara, ele, cara, tá interessado na pessoa, quer, convida pra um lanche, vamos tomar um sorvete, aí não rola. Às vezes a menina tá fazendo um tipinho e tudo mais. Às vezes uma outra oportunidade, uma festinha, tenta conversar um tempinho separado com ela. E não rola. Já aconteceu comigo, deu na base da insistência ter um relacionamento que foi muito bacana, mas foi na base do insistir. Às vezes você desistir facilmente daquilo que você quer, você pode estar sabotando a você mesmo. Principalmente quando o interesse seu para uma pessoa, eu acho que é mais do que o físico. É algo de sentimento mesmo. Aconteceu muito na época de colégio. Mas eu acho que rola isso aí. Pra mim acontece isso que eu nunca tive amor, entendeu? Aquelas, eu sou fria como um sorvete de chocolate, parei. Só que eu acho sim que eu tive dois namoros, porque esses namoros foram a base da insistência mesmo, do meu limite, só que eu atualmente não tenho tanta paciência, então... Eu sou meio... Eu acho o seguinte, eu acho que quando você tá entrando num relacionamento ou você tá afim de conquistar aquela pessoa, acho que é bacana você não se dar por vencido assim tão fácil, né? Não, eu gosto daquela pessoa ali. É lógico que você não vai ficar com aquele cara chato também insistindo, né? Mas tem cara que... hoje não. Então beleza, você não quer, tem quem queira. Já vai pra outro. Beleza, mas quando você gosta mesmo, o bacana é esse, você, poxa, não é desistir, é deixar que a pessoa siga o caminho dela, né, e você tenta seguir o seu. As pessoas, elas não sabem, em bem ou mal, elas não sabem a diferença. Eu não sei se vocês já assistiram comédia MTV, mas me veio um clipe do Diné zoando agora na cabeça, que tem muito cara que é assim mesmo, que, tipo, conhece a menina na balada e já quer namorar com ela e fica mandando mensagem, fica em cima e tal. Aí não é nem insistência, cara, é chatice mesmo, sabe? É pegar no pé. Eu acho que toda insistência tem um limite também, cara. Eu não sei. Eu acho que eu insisto muito até determinado ponto. Eu odeio mulher que... Porque tem mulher que quando vê que o cara tá afim, fica querendo fazendo ele de palhaço também. Vai lá, dá mole pro cara, aí quando o cara chega junto, ela sai fora. Aí dá mole pro cara, o cara chega junto e sai fora. Aí às vezes até costumam dar uma ficada e depois dá um gelo. Isso aí pra mim não rola não, velho. Se eu tô afim da menina e a menina tá afim de mim, vão resolver a situação logo. É nóis e fácil. É isso aí, não quer. Eu não gosto muito de cheção de saco, não. E no término de um relacionamento, por exemplo, um relacionamento que já não tá muito bem, um relacionamento que tá meio desgastado, às vezes se as pessoas, o casal, insistir um pouco mais naquilo que eles querem, já aí não é nem a conquista, é a reconquista, né? Acho que se a pessoa desistir muito fácil, não, chutei o balde, ela pode estar abrindo mão de algo excelente e só precisava de um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho. Então... É mesmo um relacionamento que já tá durando. A gente vê tantos casais aí. Briga. Todo casal briga. Casal que não briga é um casal que briga cheio de falsidade. Uhum. É a minha opinião. Porque quando briga é porque tá encostando os limites do caráter, de tudo da pessoa. Então, um relacionamento que já existe e que tem as suas rusgas, tem o seu choque, eu acho que a pessoa que desiste facilmente, ela tá abrindo mão de uma coisa que poderia ser muito boa, bastava um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de insistência, até mesmo interesse em mudar. A gente tem a tendência de achar que o outro tá errado e a gente tá perfeito. E às vezes o erro tá na gente. Nossa, é, que louco. Bonito, bonito, gostei. Mas e aí, um outro top muito bacana, esse é muito bom. É a pessoa que na hora da conquista se esbanja daquelas cantadas manjadas. Se você quer saber o que é cantada manjada, siga o Pedreiro Online no Twitter, você vai ver descrição fiel de uma pessoa que esbanja das cantadas manjadas. Eu tenho uma lista, viu, velho? Eu acho assim que o cara chega falando sério, velho. Às vezes um cara já virou pra mim e falou assim, e aí, doeu? Eu, doeu o quê, meu filho? Doeu quando você caiu do céu, anjinho? Eu olhei caralho. Tipo assim. Chamou de demônio, né? Satanás que caiu do céu. Tipo assim, quando o cara fala zoando, igual eu tive um namorado que a gente ficou porque ele fez aquela cantada da colher, mas fez zoando, né? Tipo assim, ah, tô zoando, sei que, beleza, tipo, eu acho engraçado. Mas eu acho que o cara que chega sério, porque tem cara que chega sério, que usa essas cantadas. Sério, que era tipo, nossa, é, cantada... sei como é que é. Eu acho que isso já é muito. Tem alguma coisa errada, meu bem. Vamos conversar no psicólogo, no psiquiatra, tentar resolver os seus problemas. A mulher gosta disso. Eu tenho uma ótima aqui pra poder mandar aí pro Patrick aprender aí, ó. É o seguinte, a cantada é assim, ó. Você olha bem no fundo dos olhos da menina e fala: se você fosse um sanduíche, teu nome ia ser X Princesa. Caralho, cara! Onde você aprendeu isso? Não, aqui, Thiago, o Diego é o rei das cantadas manjadas. Tem um monte. Não, eu acho que mulher gosta da parada bem humorada. Quando o cara chega zoando mesmo, igual a Andressa falou, eu acho que acaba rolando porque a mulher riu, ela viu que o cara é engraçado. É, tem um amigo nosso que fez um tanto de cantada, a gente tava viajando pra poder fazer um show lá em Curvelo e ele tava falando as cantadas. Aí você rachava os bicos, ele, chega na mini e fala que ela é a entrada USB do seu pendrive. As paradas mortas, fraga. Nossa senhora. Ô, Thiago. Tipo assim, ele me contou depois que ele foi num show, cara, e ele só chegou dando essas cantadas brutas, assim, essas cantadas furadas de pedreiro mesmo. E ele falou que pegou pra três mulheres no lugar, fraga. Oi, Thiago. Oi. Tem aquela famosa também, né? Aquela que é assim. A lua é redonda, igual a um tamanco. Se você me ama, por que você roubou minha bicicleta? Não, que isso? A mulher acha engraçado, velho. Ah, mas... Acho que o mais engraçado é aquela coco no morro, rola no morro. Nossa! Que isso, velho? Não, eu conheci essa diferente, né? Você é areia do meu cimento. Alguém conhece uma piada que mulher fala pra homem? Só tem de homem pra mulher, né? Alguma piada podre, alguma piada não, cantada podre que mulher fala pra homem? Eu tenho certeza que a Gabriela Fernandes sabe uma cantada pra homem. Não. Não sabe? A cantada dela é essa. Cantada bem, mulher dela. Não precisa de cantada, a mulher tem teto. Elas não precisam falar, elas não precisam colocar um decote. Não, outro dia eu vi uma assim, que homem ultimamente tá usando bastante aquelas camisas xadrez, né? Aí você vê o cara lá, o bonitão lá na balada e tal, com camisas xadrez, aí você chega pra ele assim, aqui, vamos ali no canto jogar um xadrez? Nossa! Nossa! Essa é tão sem graça que não dá nem pra rir, velho. Que pariu. Ah, eu se eu fosse mulher, eu faria outra coisa. Se eu visse um cara de camisa xadrez, eu falaria, poxa, você vem com o tabuleiro que eu já te dou um checkmate. Caraca, que é o cara? Não, que isso? Eu vou seguir você agora em diante. Tá vendo? Não, eu chegava, vamos jogar um xadrez, toma aqui o meu peão. Tá vendo? Tem um monte. Vou ficar falando só as cantadas. Se eu pegar e falar só as cantadas aqui, a gente faz uns 3 podcasts. Maneira nas cantadas manjadas, então, pessoal. Não, eu falei assim que eu tô aqui no Twitter do Pedreiro Online e de cara bati numa que é boa pra gente, né? Que é tudo mineiro, que tá assim, gata, você não é Minas Gerais, mas quem te conhece não esquece jamais. O Pedreiro Online é fantástico. Segue ele lá no Twitter, que ele é show. Like an old cowboy riding his horse through the plains of the far west. He's free to. Thiago Mendes, oi. Você que é um cara de estilo, você que tem um estilo próprio, um estilo despojado, um estilo. O estilo do Thiago é estilo nenhum. Estilo boneco Chuck. Thiago, conte-nos sobre o estilo na hora da conquista. Cara, o estilo importa? Eu acho que é uma das coisas que mais importam. Eu acho que a pessoa tem que ter um estilo próprio. Ela não pode ser espelho de ninguém. Ela tem que ter personalidade. É, lógico que personalidade forte demais às vezes pode atrapalhar, porque o cara vai bater de frente com o estilo da outra pessoa. Mas eu acho que ter estilo é importante. É, eu, por exemplo, eu tenho o meu jeitão meio caipira, né? Meio da roça. Mas se a pessoa quer ficar comigo, eu acho que ela tem que, pelo menos, gostar um pouco, né, do estilo. Mas estilo não é de roupa, não, viu, gente? Eu tô falando é de estilo mesmo, da pessoa, o jeito de ser. É estilo de vida. O que vocês acham, meninas? Eu acho que a pessoa tem que ser o que ela é. Não tem que ser nada forçado, não tem que programar nada. Aí eu vou chegar na menina ou no rapaz, assim, assado, vou falar isso. Acho que tem que ser tudo natural. Quando rola natural, com certeza você consegue conquistar. Se você força muito, depois como é que você vai sustentar aquilo que você tá forçando? Não vai conseguir, não. Nossa, eu não preciso falar mais nada. Só... Não, mas eu concordo com ela. Eu acho que estilo... Tem, hoje em dia, tem muita gente que fala, tipo, nossa, só porque eu tenho cabelo restart, eu sou estiloso e tal. E não é assim, cara, eu não concordo com isso. Eu acho que o cara que mantém o seu estilo interior... Porque quando eu leio estilo, eu acho que é muito mais questão de roupa, entendeu? Muita gente acha que estilo é um corte de cabelo bacana... Uma camiseta xadrez assim pra fazer um joguinho de damas e tal, e isso não interfere em nada, entendeu? Tipo, pra mim não muda em nada, tipo, nada mesmo. Não, é estilo de vida mesmo. Acho que estilo de roupa a gente compra, né? Você pode usar uma roupa X e não mudar o seu jeito de ser. Acho que a gente tá falando mesmo de estilo, do jeito da pessoa. É, não, é, mas. Ah, tá, entendi. É o estilo mesmo. Mas lógico que usar uma roupa bonita faz a diferença também. É, a pessoa tem que ter um cuidado. Usar um perfuminho, passar um gelzinho. Não é sair igual um mulambo também, né? Eu acho que o estilo também bate muito nisso. A pessoa ter um cuidado com a sua aparência na hora de chegar lá e conquistar e tudo mais. É, às vezes muita gente menospreza isso, fala, a pessoa tem que ficar comigo do jeito que eu sou. E esquece de até uns cuidadozinhos básicos, né, cara? Banho, cara. Banho não é só sábado. Não, eu tô rindo, não tô zoando. Às vezes eu tô saí com os amigos, a gente foi jogar sinuca, pá. E quando a gente chegou, tinha um cara lá, que o cara, assim que ele entrou, você já sentiu o cheiro. Agradável saindo dele, sabe? Você olhava, tipo, não. E ele, tipo, simplesmente dava em cima de todas as mulheres que estavam no lugar. Então, foi uma noite sensacional. Então banho não é só sábado, né? Banho não é só sábado. Eu vou passar a tomar no domingo também. Ah, beleza. Bacana. Ai, ai. É bacana fazer isso mesmo. Deixar de tomar banho só nos feriados, sei lá. Ou só quando a mamãe manda. É, só quando a mulher manda. Quando a mulher manda. Quando a mulher manda é bom. Quando ela vai tomar banho agora, eu tô entrando no chuveiro também. Aí é bom. Aí é bom, aí a história muda um pouco. Ah, eu não sei se eu gostaria de tomar banho com uma mulher, mas o ponto de vista é diferente. Ô, Andressa, sempre tem a primeira vez, não se preocupe. Não, tá? Nunca é tarde pra você tomar banho com uma mulher, eu indico muito. É muito bom, por verdade, sempre surge. E nesses casos aí não precisa nem de mandar, não. Só da mulher falar assim, ah, vai pro banho que eu já tô indo. Você não, agora... O chuveiro já tá no quente. Vou passar sabão nas suas costas. Aí o sabão cai. É louco, podcast, gente. Louco. Mó legal quando o sabão cai. Mó legal quando o sabão cai. Não, tipo, ele já tá viajando, Braga. Aí o sabão cai. Aí ela abaixa pra pegar o sabão. Ele tá viajando já na cena, entendeu? Daqui a pouco ele... Calma, Bom, um próximo top que a gente vai tocar aqui no assunto é o seguinte. Tem sempre assim uma rodinha de amigo lá e tal. É, tá rolando uma conversa descontraída, todo mundo se divertindo, todo mundo rindo. Chega aquele camarada tipo assim, tipo o El Patrick aí, né? Todo sério na hora que tá todo mundo brincando. Aí, tipo assim, você olha pro cara, putz, o cara não tem nem senso de humor. Nem vou querer nada com ele hoje mais. Entendeu? O que vocês acham desse tópico aí, gente? Ser sério na hora errada. Acho que pra mim não funciona porque eu sou brincalhona 80%. Não, 98% do meu dia eu tô fazendo piada, eu tô me divertindo e tal, então. Se a pessoa for séria comigo, não vai ter muito futuro, não, vou ser bem sincero. Eu acho que 99,9% das mulheres gostam de um cara que é divertido, que é engraçado, que sabe fazer uma piada. Gente, a melhor coisa da arma da sedução é o humor, não tem outro não. Que é o cara ser engraçado, a mulher gosta, não tem jeito. Falei que as mulheres gostam dos caras engraçados. É, ainda mais assim, igual... Infelizmente, mais de 80% da população não é tão bonita como os outros 20%. Ainda bem que eu tô nos 20%. Ainda bem que eu tô nos 20%, amigo. Então, assim, igual eu, por exemplo, eu não sou bonita, entendeu? Então, se além de não ser bonita, eu for mal-humorada, porra, é muito chato, né? Tipo assim. Vai pegar nem vento, nem grito. É. Não, é porque eu sou tipo assim, eu sou tão bonito, mas tão bonito que eu chego a ser feio, entendeu? Mais ou menos assim. Daqui a pouco ele pode. Mas tem cara que não precisa ser bonito, ele pode ser sensual, tipo eu. Ai, meu Deus. Caralho, gente, velho. A humildade desses caras me conquista, velho. Não, mas eu tô pra conhecer alguém tão sensual quanto o Thiago. Eu sei, não. E quando eu pintio a barba, sou eu... Super sexy, super sexy. Sexy demais, é sexy. Agora, o problema é quando você junta a beleza que o Diego tem e a sensualidade que o Thiago tem, aí você vai ver a minha foto. É o Patrick Murta. É o Patrick Murta. É, pior que é bonito, desse jeito. E sensual. O eu não tô falando que a gente pinta. É tão bonito que a gente chega a ser feio, pra você ver a foto do Patrick. O Patrick tem uma pinta debaixo do olho assim, sabe aquela pinta do furacão? Só eu e a Cindy Crawford que tem. Só eu e Cindy Crawford. Isso é a pinta que as mulheres da vida antigamente faziam no rosto. É lindo, isso é lindo demais, cara. O Patrick, se eu fosse mulher, eu ficava com você. Não, mas você não precisa, não, ué. Boiola! Vambora. Gente, só puxando um adendo, só é porque eu abri o Facebook aqui. Desde cara, eu até mandei imagem aí pra vocês, entendeu? Da cantadinha do Gata. Até meu arquivo quer que você ponte me pegue. Tipo, me pegue. Nossa! Não, Aí, ó. A Lídia. Tá vendo? Essa foto que você mandou aí, ó. É estilo a gente mesmo. Essa tá dentro dos 20%. Tá vendo? Mas é gastão, mano. Mas é gastão desse jeito. Tá dentro dos 20%, sim. Mas você sabe que a gente até que já comentou isso em outras oportunidades, outros podcasts, mas existe uma onda hoje em dia de nerdice, né? Mulher tá gostando de pegar nerd. O nerd de hoje é o milionário de amanhã. Que isso, Jesus! Jesus, o que aconteceu aqui? Jesus! Eu acho que se mulher gostasse de pegar nerd mesmo, todos os meus amigos que usam óculos fundo de garrafa e ficam jogando RPG o dia inteiro, tava tudo comendo mulher aí, ó. É que é pegar é o pseudo nerd, os true nerd continuam na mesma. É, o cara assiste 2 episódios de Big Bang Theory e acha que é nerd. Eu sou nerd, bazinho. Não, eu tenho um cara de nerd, né? Tipo assim, a menina não é burra, a menina percebe que o cara é nerd mesmo ou não. Ah, mas aí... que ela também não seja nerd, né? Aí são hipsters. Só que eu acho que... acho que isso a gente... Eu tô ficando confuso aqui, velho. Eu acho que isso hoje em dia tá nessa padronização de conquista mesmo, porque nerd, ser nerd hoje em dia é sexy. É sexy ser nerd hoje em dia. É sexy você falar bazinga pra mulher. Você não precisa fazer cantada mais pra mulher. Você chega nela na noite, bazinga. Dá umas casinhas assim, ó. Bazinga. A mulher já arranca a e tal, beleza. Então assim, parem de fazer isso, por favor. Carla. Oi. Oi? Bazinga, Carla. Bazinga. Sacou, Carla? Sacou? Bazinga, Carla. Mas aqui, ser sério na hora errada. A hora de conhecer os pais dela é hora de ser sério? Lógico. Ué, mas e se o pai dela for brincalhão? Daquele não, que faz a piada do pavê? Ah, independente, velho. Meu pai tem aquelas brincadeiras, essas brincadeiras aí de pavê. Mas eu sei que no dia que algum namorado meu entrar no carro já fazendo piada, ele vai falar assim, meu filho, você é quem? Chegou aqui agora, já quer... Tentar na janela. Eu acho que de primeiro... Meu sogro é tão filho da puta que quando eu conheci ele, a primeira coisa que ele falou, você vai saltar onde de paraquedas com essa mochila aí? Primeira coisa que o cara me falou... Não, mas eu acho que, tipo assim, manter uma seriedade, principalmente com o sogro, pai, é essencial, porque bem ou mal é pai. E pai, só quem tem... Todas as pessoas têm, né? Só quem tem sortudo pai. Sortudo foi eu. Que o meu sogro já era amigo do meu pai há muito tempo. Então eu nem te deixo falar nada com ele. Já chegou abrindo geladeira, colocando o pé no sofá. Não, eu fechei a geladeira e foi com o peso. Não, meu bem, ele já fazia isso antes. Só que aí teve um dia que ele abriu a geladeira, pegou a cerveja, sentou no sofá e pá, na coxa da filha dele. Aí ele, ó. Que isso? Mas assim, eu nunca tive que falar nada, não acreditou, assim, é isso aí mesmo, tô namorando. Ó, eu sempre tive a sorte que eu tenho cara de homem sério, né? Ah! Não, repete. Não, eu tenho. Ah, Thiago, você peraí, mais sério é a ondulação do seu queixo, velho. Patrick Murta. Diga. Eu tenho ou não tenho cara de homem sério? Cara, é um baba ovo. Não quero me comprometer. Eu não quero me comprometer. Mas não, eu acho que na hora que a gente vai conversar com o sogro ou possível sogro, a gente tem que ser um pouco mais sério, sim. Você tem que evitar algumas piadinhas. Deixa o sogrão brincar, deixa o sogrão ser o engraçado, porque ali na hora quem tá precisando de atenção é o sogrão, porque ele tá tendo a filha dele roubada pelas mãos de um meliante que... Eu não vou falar isso, não. Eu acho que isso é importante, porque igual o Thiago falou, você não pode querer cantar de galo na frente do dono do puleiro, não, velho. E o cara já tá se sentindo ameaçado, porque tá vendo a pequena filha dele ser desaflorada, entendeu? Tá olhando pro cara que pega na seta da filha dele. E além de tudo, o cara vem cantar de galo, não dá certo, não, gente. Verdade. O dono dono da casa é quem conta as piadas, você só ri. E as meninas? As meninas têm que ter algum cuidado com seriedade? Ou a menina engraçalhona tá de boa? Ah, mas a menina, vocês têm o problema do sogro. A gente tem o problema da sogra, entendeu? Sogra é um bicho, meus amigos. Com certeza, o cara que conheceu sogra e a sogra é muito mais difícil do que a menina conhecer o sogra e a sogra. Eu acho que a menina chega na casa do namorado dela, o pai do namorado dela sempre vai ser gente boa. Porque pro cara, o filho dele tá namorando é normal. Agora a mãe. Meus amigos, a mãe, verdade. O namorado. Verdade. Meus amigos. É muito complicado conhecer sogra. Muito complicado. Porque ela sempre vai olhar pra você. Do mesmo jeito que o seu pai, eu como mulher, do mesmo jeito que meu pai pode olhar pro meu namorado como o cara que tá roubando as rédeas da casa, a mãe olha pra namorada do filho como a mulher que tá tirando dela o bebezinho. O bebezinho dela, entendeu? Essa mulher tá roubando meu bebê. E isso é muito complicado. Eu acho que a gente tem que saber se portar em qualquer ocasião, né? Tem que saber se adaptar. Tem, igual eu falei, acho que você tem que chegar na casa do sogrão e tem que saber ganhar a confiança do sogrão, rir das piadas dele, conversar numa boa, não tentar ser uma pessoa que você não é. Você tem que ser você mesmo, mas você também não pode... Você tem que saber seus limites. Eu acho que pra mulher é a mesma coisa. A mãe da gente, eu falo isso pela minha mãe. A minha mãe, ela quer saber que a pessoa que tá comigo é uma boa pessoa. Sim. É uma pessoa que vai tomar conta da casa, que vai tomar conta de mim, igual ela tomou conta de mim. Então é importante. Ela quer que seja uma mãe, então, né? É, não é que seja uma mãe, não é isso. Ela quer mas também é isso que você tá falando. Não, não é isso que eu tô falando. Ela quer que a pessoa que esteja com os filhos dela seja uma pessoa comprometida com o filho dela, que tome conta mesmo. Mas não é ser mãe, não é chegar aqui, filho, tá na hora de tomar banho, tá na hora de adiantar, não, é tomar conta, é dividir a vida com aquela pessoa mesmo, entendeu? Estar com ela porque você quer ficar com ela. A sua mãe, a minha mãe, pelo menos, eu falo por mim agora, ela sempre teve essa preocupação em me perguntar. Ela te mandava ir tomar banho quando era sábado? Minha mãe? Ah, tá. Não, minha mãe não. Minha mãe me cortava a correia e me jogava dentro do banheiro. Ela não me mandava. Ela era objetiva. Ela era mais objetiva. Eu acho que por isso eu gosto de mulheres objetivas. Gosto da mulher que chega e pai, pum, resolveu o trem. Ah, mentira. Ô, Thiago. Oi. Você espera que ela lidere, então? Não, que lidere... Que tem iniciativa, né? É, que toma iniciativa. De tomar iniciativa de vez em quando é bom. Também faz parte do jogo da conquista. Então, pessoal, é isso. O tempo mais do que estourado, mas eu acredito que a gente falou dos principais erros que a gente comete ou pode cometer na hora da conquista. Queria agradecer mais uma vez a todas as meninas que participaram do podcast de hoje. Meninas, muito obrigado. Estão convidadas a participar mais uma vez. Ah, eu queria agradecer então o convite, achei muito legal. Mesmo que tenha sido na minha cara de pau eterna. Eu me autoconvidei, pra quem não sabe. Mas é... Ok, isso pra gente é uma honra. Foi muito legal. É uma honra ter você aqui, Andresa. Você que já participou de diversos podcasts aí. Ou não. Não. Não, Andresa, a gente agradece aí a participação. A gente espera que você tenha gostado mesmo. E a gente espera poder participar mais vezes. Você participa mais vezes do nosso podcast aqui. A gente tá sempre discutindo algumas coisas. Convites não vão faltar. É, recentemente eu fui demitida, né, do meu serviço. Então eu tô em casa agora todo dia, o dia inteiro. Quem quiser, me quiser, a hora que quiser, eu tô aí, tô disponível. Então, qualquer coisa é só chamar. Agradeço também as nossas queridas Camila, de novo no nosso podcast, já participou sobre os vampiros. Obrigadão por ter participado aí, Camila. De nada. De nada. A Camila, como sempre, sendo a mais objetiva na hora de despedir. Camila, o troféu objetividade vai pra Camila. Obrigada. Por favor, ensina o Diego a ser objetivo, Camila. Ah, tá, pode deixar. Nossa, ela é objetiva mesmo, cara. Agradecer também a presença da Ana Carla na primeira participação. Obrigada, meninos. E toda vez que vocês precisarem que o podcast fique mais inteligente e bonito, pode contar com a gente. Que isso! Isso! É disso que eu tô falando. Mulheres objetivas, cara, o mundo pertence a elas. Puta merda. Agradecer... Mais bonito e mais inteligente. E humildes, né? Humildes também. E humildes. Muito humilde. Agradecer também a nossa querida Gabriela por ter participado do nosso podcast hoje. Gabriela, muito obrigado e que volte mais episódios. Muito obrigada, gente, por ter participado do podcast hoje. É, obrigado, Gabriela, pela participação. E eu espero que a estreia do seu remake aí não te atrapalhe a participar dos próximos. Nossa! Nossa, cara! E a ficha não caiu. Que? Eu não entendi. Remake, gente, vai estrear o remake de Gabriela na Globo. Nossa! Puta que pariu! Vocês não entenderam? Vocês não tinham entendido, sério? Velho, eu não assisto televisão, eu só assisto Netflix, gente. Mas Gabriela é um clássico. Mas... Gente, meu pai colocou meu nome por causa dessa novela. Gente! Não... Tá vendo aí, ó? Ai, tem aquela musiquinha lá, ó. Gabriela... Sempre Gabriela. A seu nome foi inspirado na Gabriela? Foi. Então por isso que você é meio assanhada desse jeito? Obrigado, Gabi. Obrigado. Muito obrigado. Então vamos para a nossa sessão comentários. Sobre podcast de redes sociais, Gabriela disse: esse foi o melhor de todos, apesar de ser um assunto sério, não me aguentei de tanto rir com os apelos para os internautas. Parabéns, meninos. Carinho, né? Valeu, Gabriela, pelo comentário. Obrigado por ter gostado tanto. E não deixe de ouvir nossos outros episódios aí. Também agradeço aí o comentário da Gabriela. A nossa ideia é sempre essa. Falar sobre assuntos sérios, sobre assuntos engraçados, mas sempre da mesma forma. Tentando agradar a maior parte possível das pessoas aí. O Devaneios fez um jabá pro blog dele. Vamos dar uma moralzinha. O blog devaneiosedesvarios.blogspot.com.br. Ele comentou: cara, adorei o podcast. Sobre as pessoas que expõem, no caso das fotos ridículas, é só isso que conseguem, ficar ridículos. Vocês foram muito felizes em mencionar os vários perigos da exposição exagerada da internet, as fotos pessoais, com bom senso e com bom humor ao mesmo tempo. Também me estourei de rir com apelo para os internautas. Vocês estão de parabéns. Obrigado aí, meu caro Devaneios, não deixou o nome claro. Agradeço pelo comentário. E o apelo dos internados, eu acho que foi engraçado porque foi espontâneo, né? A gente não combinou, surgiu na hora, não é isso? É, verdade. Também só agradecer também, valeu. Diego Pinto, ainda sobre o podcast de redes sociais. Parabéns pelo podcast, muito bom mesmo. Só achei que ficou um pouco grande para o assunto, algumas vezes repetitivo. Obrigado, fica aí a crítica e a gente vai tentar fazer um podcast mais compacto, mais no tempo e sem que seja repetitivo. Nesse podcast a gente já não conseguiu, né? Esse já ficou grande pra caramba. Alguns assuntos são muito difíceis de você condensar muito, entendeu? Eu acho que a gente não pode querer falar de tudo, mas também não pode também deixar muita coisa no ar. Sobre discussões sobre religião, penso que devem sim ocorrer. Não para ridicularizar essa ou aquela religião, mas sim quando um grupo de religiosos tenta interferir na vida de outras pessoas, pensando que todos devem seguir os mesmos preceitos religiosos. Ele deixou também o site dele, o todososcasts.wordpress.com. Tá aí o jabá dele também. Diego Pinto, obrigado. A gente espera que você continue acompanhando o nosso podcast e dando sugestão. É muito importante a sugestão de quem está nos ouvindo. Ei, valeu. Agora, também sobre o mesmo podcast, né, de redes sociais, Dourado, que é amiguinho do Patrick. Ele disse o seguinte: olá, Patrick, já estou por aqui, hein? Vou começar a baixar os podcasts. Muito bom saber que estamos começando juntos e, por coincidência, temos o mesmo número de episódios. Em breve venho comentar os episódios. Muito obrigado desde já pela força que deu para a gente no podcast. e no episódio 5 falamos de redes sociais também, sobre o uso dela no trabalho, o RH utilizando na hora da entrevista, etc. E perguntou se podia colocar o link dele, do episódio dele, do For Wingo. É, o For Wingo, 4, né, número 4, wingo.com.br/blog. Tá aí, Dourado, brigadão. O podcast dele é muito bacana, é um podcast voltado para carreira, um podcast profissional, fala sobre um mercado de trabalho no geral. Acessa lá. E obrigado, Dourado, pelo elogio. Valeu. Tiago Miro, ele disse: levo à risca as regras de vocês para o bom convívio no Facebook. Dos mais de 800 amigos que tenho, olha que cara popular, né? E é verdade. Isso aqui é popularidade, né? Dos mais de 800 amigos que tenho, cerca de 500 ou mais estão com a assinatura cancelada por postarem coisas idiotas ou mensagens religiosas em excesso. É, Thiago, eu também faço o mesmo, viu? Eu não sou tão popular quanto você, mas muita gente eu cancelei a assinatura, principalmente por causa do humor no Face. Principalmente. Mas vamos lá. Ele participa do Telhacast, que é o telhacast.com, sem o BR. Muito bom, acessem lá, pessoal. O Thiago Carinha. Bacana, hein? Vou começar a ouvir os outros. Muito criativa a edição, gostei muito. Em alguns momentos o áudio de algum de vocês ficou muito baixo. Obrigado. É porque coloca o microfone na bunda. É porque a gente põe o microfone na bunda. Mas a gente vai prestar mais atenção nisso aí quando a gente estiver editando nosso próximo podcast. Quanto à postura de vocês sobre o assunto, entendo e também pratico. Mas apesar de seguir a mesma conduta no uso das redes sociais, ainda acho que as empresas estão se excedendo. Por isso, sou mais reativo a essa questão. Como profissionais, já somos acionados em folgas, contactados nos finais de semana e período de descanso. Vivemos praticamente 2/3 da nossa vida em função das empresas. E agora, no tempo que nos sobra, teremos que viver uma postura profissional preocupados com os olhos dos espiões corporativos, sentinelas da compostura. Eu adoro bandeira. Parabéns, pessoal. O Thiago também é do forwingo.com.br. Entra lá que vocês vão gostar muito. Realmente é muito bom. Então é isso, pessoal. Continue comentando. Deixe seus comentários. Aonde eles podem deixar os comentários? Através do mexidãorocks@gmail.com. Ou então pelo mexidãorocks@mexidãorocks.com. Ou pelo Twitter, @mexidãorocks, sem um acento. Claro. Claro, não deixe de deixar o seu comentário, a sua sugestão, a sua crítica. Nós ouvimos críticas também. Nós vamos deixar no post os contatos nas redes sociais de todas as meninas que participaram. Mas stalkers, por favor, controlem-se. No mais, é isso. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu! Próxima. Valeu, gente! Obrigadão! Até mais, hein? Até mais. Valeu, valeu. E até bom que eu pensei em uma frase de apresentação. A gente é tão criativo, Andresa. Você deve ter ouvido o nosso podcast, que a gente faz o que nenhum podcast faz, né? Se apresenta e faz uma piadinha sem graça. Olha só que criativo. Não, ninguém faz isso. É, ninguém faz isso. E eu não pensei na minha frase. Eu também não. Eu acho que vai ser igual ontem, viu, Edson? Não, já sei o que eu vou falar. Eu vou soltar a minha clássica do se eu quisesse lavar a louça, eu tinha casado com um homem. Olha só. Vou soltar a clássica. Eu sei que é piada velha, é piada antiga, mas tá valendo. É mesmo? Nunca ouvi falar disso. Olha, quanto maior a argola, o brinco de argola que a menina usa, maior é a vontade dela de liberar o negócio. Aí, Thiago, fica a dica, Patrick, ó. Boa ideia. Vamos ficar de olho nisso no próximo rolê nosso. Vamos. Argola debaixo da fila. Alguém enfiou o microfone na bunda. Tá um grande. É, várias pessoas, porque foi coletivo. O negócio tá ficando bom agora, né? Tá, isso é uma orgia danada. Mas o olhar, eu acho que o lance do olho no olho. Ô, Elis, agora eu sei que tá com o microfone na bunda. Então tá, desculpa. É porque eu fiquei com inveja do Thiago. Mas vai compartilhando a ideia. Mas... Porque é eu.